cansado, o sol ainda tá fraco, mas o motor já ronca, o dia já tá no saco. A garagem é o templo onde ele é rei. Com sua chave e o brilho dos pneus, ele sonha sem lei. Cada estrada é um convite, cada curva é um dançar. Ele vive no volante, no asfalto vai viajar. Acelera o mundo é dele, não há nada que o prenda. Com o som do motor, ele é quem acende. Porque ele ama o ronco, ama o cheiro do combustível. Com os faróis acesos, ele vive o impossível. Cada quilômetro é liberdade, cada giro é paixão. Na pista da vida, ele é o campeão. Ele conhece cada modelo, cada curva e cada linha. De esportivo a clássico, a coleção é sua sina. Quando a noite cai, ele ainda tá acelerando. Com vento na cara, os sonhos vão voando. Cada estrada é um convite, cada curva é um dançar. Ele vive no volante, no asfalto vai viajar. Acelera, o mundo é dele, não há nada que o prenda. Com o som do motor, ele é quem acende. Porque ele ama o ronco, ama o cheiro do combustível. Com os faróis acesos, ele vive o impossível. Cada quilômetro é liberdade, cada giro é paixão. Na pista da vida, ele é o campeão. Não importa o que digam, não importa o que façam, ele vai seguir em frente, sem nunca se cansar. O volante é seu trono, o asfalto é seu palco. Com o motor rugindo, ele não para, não há obstáculo. Porque ele ama o ronco, ama o cheiro do combustível. Com os faróis acesos, ele vive o impossível. Cada quilômetro é liberdade, cada giro é paixão. Na pista da vida, ele é o campeão. Então acelera, meu amigo, deixa a estrada te guiar. Com o vento na cara e o coração a pulsar. Porque no fim das contas, o que importa é a emoção. Com seu carro e seu sonho, ele segue a direção. Seu carro, seu sonho, ele segue a direção.